Quantas noites sem dormir pensando em você. Olho pro meu celular e penso em te ligar. Você saiu da minha vida e eu nem sei porquê. Talvez ainda há chances de recomeçar. Quero tudo de bom e o melhor pra você. Só não esquece que um dia você foi meu lar. Ainda tô tentando entender você. Meu peito dói e dá vontade de chorar. Mulher, você me deixou perdido sozinho aqui. Essa vida não tem mais sentido e eu só vejo o meu fim. Quero que essa dor acabe, que esse sentimento deixe de existir. Você destruiu meu coração, eu pensando em sumir.